os dias de hoje é bom que se proteja. Ofereça face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo. Haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares, esqueça os amigos. Não pare nas praças, não corra perigo. Não fale do medo que temos da vida. Não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje, não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo. Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto por todas as videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias.